Isso é Diogo Dourado! Bota a mão na cabeça pra não perder o juízo. Chora não, bebê! Sei que você tá procurando uma casa. Comprou uma geladeira, na TV já deu entrada. Com outro vai casar. Será que tá feliz? Tô aqui lembrando que a gente namorou há 3 anos atrás. Fui feliz demais. Quando a gente ama de verdade, o coração não muda. Vou te ligar só pra tirar a dúvida. Quero ouvir, vem! Fui logo dizendo: ei, amor, se tem um pouco de mim no seu coração, então não casa não, por favor, não casa não. Fui logo dizendo: ei, amor, se tem um pouco de mim no seu coração, então não casa não, por favor, não casa não. Pra não perder o juízo, vem. Sei que você tá procurando uma casa. Comprou a geladeira, na TV já deu entrada. Com o outro vai casar. O Cade Luz Produções. Será que tá feliz? Vem. O tô aqui lembrando que a gente namorou há 3 anos atrás. Feliz demais. Quando a gente ama de verdade, o coração não muda. Vou te ligar só pra tirar a dúvida. Quero viver. Fui logo dizendo: ei, amor, no seu coração, por favor, não casa não. Fui logo dizendo: ei, amor, no seu coração, então não casa não, por favor, não casa não. Fui logo dizendo: ei, amor, no seu coração, então não casa não, por favor, não casa não, por favor. Dinossauro!